poder, pra poder subir, oh, vazio, pra poder ir, oh, de todos os seus, todos os dados dos seus. Ba bo da di di di, ba bo di di zum zo zeli, oh di da di zum zo zeli.